Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, estamos a 26 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Ouvintes, iniciamos com Contradanza, tema da violinista Vanessa Mai, japonesa. Começamos com o violino, mas hoje o nosso instrumento predominante será a flauta de Pan. Vamos retirar algumas músicas do álbum The Pan Pipers. Aliás, um trabalho que tem 4 discos, não apenas um, tem 4 discos. São cerca de 75 músicas. The Pan Pipers trazem-nos Unchained Melody. É a primeira música que vamos ouvir. Músicas que são até bastante conhecidas, mas todas elas interpretadas à flauta de Pan. Vamos, pois, à música. Ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um Nota 7. Ora, e depois deste Unchained Melody, vamos ficar com uma música que dá pelo nome de Aranjuez. Esta música tem várias interpretações, uma das quais é muito nossa, a de Amália Rodrigues. Vamos ficar com esta versão em flauta de Pan desta bonita melodia. Não, não é do Georg Zephyr, nem da Dana Dragomir, mas é sem dúvida mesmo assim uma grande música então para ouvirmos nesta edição da nossa Nota 7, edição para 26 de março de 2011. Condor Passa é a próxima música deste Nota 7. É mais uma música tocada à flauta de Pan e da qual infelizmente desconhecemos o intérprete, já que o mesmo não vem anunciado mesmo no CD original. Diz-nos apenas que são os The Pan Pipers. Mas percebemos pela composição musical e até mesmo pela própria flauta de Pan que os intérpretes, aliás, ou que os instrumentistas são outros. Lamenta-se o facto, mas mais vale ouvirmos as músicas do que nem isso. Vamos então ficar com El Condor Passa, uma bonita melodia e que certamente também vai conhecer. Thank you. E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição da nossa Nota 7. Vamos finalizar com Fernando. É uma música dos ABBA, aqui tocada a flauta de Pan. Hoje foi este o nosso instrumento predominante. Amanhã vai ser ao contrário. Vamos iniciar com a flauta de Pan e vamos depois dedicar o resto do tempo ao violino. Entretanto, já a seguir há mais um Top 40 Brasil. Fique bem, uma boa tarde e até amanhã. Yeah.